prossiga para a rotatória, reporte, tá ruim. Então, Índia, faça um 360 pela esquerda para atraso com o SU número 2, aguardando a aeronave para passar o marcador externo na pista 10. Solo 47, direito 219, solo. Direito 219, eu solo 340. Então, Índia, livre pouso, pistão 7, Ventura 20 graus, 10 mais. bem, sou Alô 50, direito 29, solo. Possível para 2 mil pés, está autorizado a LS X-Ray, reporte localizador. Para 2 mil pés, autorizado a LS X-Ray, reportaremos no localizador. Gol 1924. 05, São Paulo, Congonhas, nível 3620, está autorizado, via fez o 10 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após prossegue na fez o 16 até Belo Horizonte, Bravo, Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme. Recolando a 10, curva direita na subida Tael, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5055, controle 1208. Curva direita Tael, Leda, Bridge, Presulu 10, Presulu 16 após Bridge, BH, direto Trive, direto Pira, 5055, 1208, Santa 3605. Médio, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 1095, estacionamento ao pátio 4. Bolonia 00. Faça a base. Bom voo. Quatro, cheque 30, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 120 graus com 12 nós, 12 nós. Chamativo, próximo a Sembra, contra embaixada de trabalho, pista verde. Pouso autorizado, gol 1924. Gente. Completa ILS X-ray, chamando a torre 118 de cima 95. 118 de 95, na 1322, passa a parte. 1328. Boa. Prossiga na chegada da Mari, desça para 3000 pés, altímetro 1095. Dado táxi, o acionamento táxi é para ingresso no 7. Passando o Inter Serra, 3 checados. Se a gente continua a aproximação, é o autorização de pouso. Aguardando no 600. Quatro, solo ao 59, direito, 219, solo. 219, direito. 3. Nove, três, Galeão, formação Papá, copia o 340. Zenão, dá mais um minutinho pra mim copiar, tá? A chegada prevista, qual que é? Tá, é o Leda Bridge. Alfa, pois Juliette, portão 10, portão 10, com 924. Alfa, Juliette, portão 0, moro 924. Portão 393, que é a chegada ou a subida? Oh, perdão, é, vai ser a bloco no Alfa mesmo, a subida? Então, da Leda Bridge, recepcionando a Pesulo 10. Ah, beleza, então tá bom. Já já eu chamo aí mais um minutinho. Aruba, direito 29, solo. Alô, Salvador, boa tarde, 174, gente da Papá. Atualização 390, Campina Grande, 37, 39. Chegou agora no 754, Campina Grande, nível 390, está autorizado, via Peizolô 10 até Neuma, após direto, decolando 10, curva esquerda na subida Fuca, transição Zipar. Aciona 5070, controle 120, decimal 8. 390, da 10, esquerda, Fuca, Zipar, acessou 10, Neuma, direto, 5070, 120, 74. Bate o retorno, pushback com 74. Boa tarde. Para o 040, voo no 697. 697, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele X-Ray, reporte no localizador. 2000 autorizado X-Ray, vai reportar o localizador, voo no 697. Ajuste autorizado, falando 10 com curva esquerda na subida Fuca, após Jamo, após direto Aracaju, acionando 5071, controle 120, decimal 8. Aqui 4089 Livros 409, chame táxi. Isso, 38, prossiga para 2000 pés, 10 no 5 altímetro, aguarde autorização do LS. Santoniá e decorar, 1120, 05, né? LS, Campo Vista, voo 1697. 7 completa, LSX-3, chama a torre 1-1-8-3, 1-9-5. Completa S3, chama a torre 2-1-8-5, 1-1-6-9-7, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo no 697. 697, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. 697. Sete, Livre Pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Livre Pouso 1-0, voo no 697. Filho Índia decora aos 10, chama o controle 208. Controle no 208, graças. Controle, bom dia, boa tarde, tá passando bravo, Filho Índia. Bravo Kilo Índia, boa, contato radar decolagem, subo 040, saída Arbor, na presente direto Arbor, Bravo Kilo Índia. Na presente direto Arbor para o 040, Bravo Kilo Índia. 328, ingressar na final. 1328, completa LS X-Ray, chamando torre 118, décimo 95. Ok, livre LS, chamando a torre 118, confirme. 118, 95. 295, direto. Autorizado taxi de Apache, Indiapa, no Céu da nós vamos torre 18, decimal 95, ajuste 9095, uma boa tarde, para todo mundo. Com 328. 328, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando. Solos 11, direita, 1219, solos. Direita, 219, 1697. Salvador, 75408, estacionamento. Salvador, boa tarde, 1697, Negrão. 1697, via 1, para a porta da Juliette, para ingresso. Alfa, reporta, Alfa Juliette, também não sai. Voo no 754, portão 8, chamou pushback. Viu. Tá livre no 8, chame táxi, voo no 754. 754. Papa Romeo Lima, ao controle, você. Está baixando de trabalho, tem livre pouso então, com certeza. Táxi, boa noite, zero mesmo. Autorizado, vai passar o táxi, né? Valeu. Boa. Abraço, Lávio. Boa. Esse contato de 4089. Eu estou me marchando. 2509, mantenha o ponto de espera. 2, muito boa tarde, é o Trip 5447 da Avenida Papá, autorização para Barreiras. Área Trip 5447, Barreiras nível 200-200 está autorizado, a rota direto Lapa e após direto, decolou da 10 com curva esquerda na subida Momo, após o Momo vai voar posição Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogibo, após direto Lapa, aciona 5101, controle 120 decimal 8. Então, 5200 está autorizado, decolando da pista 110, curva esquerda após a decolagem, saída Momo, Cogibo. Após Lapa, Lapa direto Barreiras, transponder 5101, eu controle 120, 35447. 43, chame pronto, pushback 35447. Chamada. 9907, antes da Juliette.